O SIAT de Foz do Iguaçu atendeu várias ocorrências de trânsito nas últimas horas. No início da noite de sexta-feira, por volta de 20 horas e 30 minutos, a primeira situação registrada foi na rua Canindé com Cláudio Coutinho, no Parque Morumbi 2. O atendimento era para um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Porém, os bombeiros constataram que a colisão ocorreu, mas os veículos já haviam sido retirados do local. Permaneceu apenas o piloto da motocicleta, Anderson Santos da Costa, de 19 anos, que foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos graves, mas sem risco de morte. Já na noite de sexta-feira, por volta de 20 horas e 10 minutos, foi a vez dos socorristas do posto JK deslocarem-se para a região do Jardim Tropical, no cruzamento da Rua Cedro com Pau Brasil. A ocorrência era uma queda de moto, porém o veículo já havia sido retirado do local, permanecendo apenas o piloto da mesma, Vanderlei Vilar Gonçalves, de 40 anos, que foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal. São dois casos de acidentes que não entram para as estatísticas oficiais e impossibilitam até o acionamento do seguro DPVAT. Não houve registro da Polícia Militar dos fatos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.